Por que ele não diz eu te amo com mais frequência? Querida Julie, não fique chateada com Michael por ele achar que, ao ajudar com os serviços de casa, já demonstra seu amor. A maioria dos homens se surpreende com a necessidade que as esposas têm de ouvi-los dizer que as amam. Não se trata de falta de amor da parte dos maridos. Eles apenas acham que suas ações falam mais alto do que as palavras e que, portanto, declarar seu amor é desnecessário. Quando namorávamos, argumentam: minhas declarações de amor eram necessárias para convencer você da sinceridade do meu sentimento. Agora você já está convicta de que a amo, nós nos casamos. Então, por que eu preciso repetir algo que você já sabe? Veja as minhas ações. Essa lógica seria persuasiva se as palavras eu te amo servissem apenas para transmitir uma informação. Felizmente, não é o caso. Seu sentido é muito mais profundo. Elas manifestam um amor que exige ser manifestado. E por esse motivo, elas mantêm seu valor integral e virginal a cada vez que são ditas. Com delicadeza, faça Michael perceber que, assim como suas ações devem revelar o amor que ele tem por você, o mesmo deve ocorrer com as suas palavras. Declarações de amor nunca são em demasia. A repetição tem um significado profundo, tanto na música quanto na vida. E o casamento em particular deve ser uma sinfonia do amor. Com carinho, Lily.